noite de amor. E eu não dou, e eu não dou. Tá sofrendo sozinha, doido pra voltar comigo. E eu não ligo, e eu não ligo. Tá querendo mais uma noite de amor. E eu não dou, e eu não dou. Tá sofrendo sozinha, doido pra voltar comigo. Não vai ter choro que me faça eu voltar. Não tem promessa que me faça acreditar. Não volto nem se for pra ganhar 1 milhão. Até porque não mando no meu coração. Se der saudade, o jeito é você sofrer. Pra aprender, pra aprender, pra aprender. Um dia que embora vá o seu amor. Mundo girou e olha aí pra você. Tá querendo mais uma noite de amor. E eu não dou, e eu não dou. Tá sofrendo sozinha, doida pra voltar comigo. E eu não ligo, e eu não ligo. Tá querendo mais uma noite de amor. E eu não dou, e eu não dou. Tá sofrendo sozinha, doida pra voltar comigo. E eu não ligo, e eu não ligo. Não volto nesse povo pra ganhar 1 milhão. Até porque não mando no meu coração. Se der saudade, o jeito é você sofrer. Pra aprender, pra aprender, pra aprender. Um dia que implorava o seu amor.